DJ. Vou te dar meu microfone. Joãozinho. O DJ da galera. Dali DJ Joãozinho. Talento e competência para proporcionar a todos vocês a melhor sequência de marcantes do estado do Pará. Vamos lá, vamos começar, sem muito pra furar, sem muita vinheta. E se bora, Joãozinho, o salão tá montado aí no jeitinho com meus bregueiros, dão valor, então tá liberado. Pode pegar a mulher, leva a mulher aí do salão, que vai começar. Eu sim, Charles, lá vem a primeira. DJ Joãozinho. DJ Joãozinho. Pra gente relembrar a segunda-feira que aconteceu aqui no Ordeio. Simbora, vamos começar. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR. Do Fabrício também, comemorando o aniversário do Favor, da Xuxa. A gente se encontra. Sabadão, dia 10, vamos bater esses parabéns. Tamo junto, passa a gente. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, África. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Amigo Martinho também, Martinho Playboy. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser? Mas era na carroça, é festa também, tá comigo, né? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, dizendo que é tão bonita? Tony Edson. Família produtor abrindo a cara do forró. Família. Eu tenho medo deste sonho acabar. Você é fogo, céu, a terra e o mar. É tanto amor invadindo o meu ser. Venha com seu beijo me envolver. Aí, DJ Joãozinho. Deixa eu te amar. Meu amigo, garçom Romário. Não me faça sofrer. A moral aqui do João, muito obrigado, garçom. Eu nasci pra você. Seu amor eu preciso. Jeito barão para viver. Deixa eu te amar. Joãozinho. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas sou que é magia, no toque de amor. E eu não parei mais, de dançar. Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas vou ter a magia, um toque de amor. E eu não parei mais, de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui eu foco o som, tocando pra você. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui eu foco o som, tocando pra você. É o 1, é o 2 e o 3. É o pop, é o pop, é o pop som. Quem é o mais querido? É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta fogo, é ele pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. Quem é o mais querido? É o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta fogo, é ele pop som. Dali DJ Joãozinho. Rapaziada que tava curtindo o Joãozinho também lá em Santa Isabel. Acompanharam o Joãozinho ainda agora também. Lá em Apaitetuba. Mano, é muito estrada, vou te contar. DJ do meu Pará. Amigo Charles, olha lá, olha só. Ei, a digníssima tá na área já. Presta atenção, meu irmão. Buda também, aí da carreta Tubarão Branco, ele e o Cláudio da Ótica. Muito obrigado, meu amigo Buda. Valeu pela presença. Josué também, combinado da Aline Santos. Os azulinos também estão na área. DJ Rodrigo P2. Ô, Rodrigo! Também aí da BGD, o Jefferson Ailton também e a Valéria. Prova zero Tabanã. Muito obrigado, valeu, Joãozinho. A noite não tem fim e pra você vou cantar com todas as palavras que em teu meu amigo comandante Caio também do Grau, Pãozinho do Grau, Marlon. Também relembrando, é segunda-feira em companhia da Dani, a Aline também, um abraço, Joãozinho, pra você. Gerente Juninho da Carroça da Saudade também. Fala, meu filho! Amigo cheio dos frutos também. Agora é Búfalo. Toma! festa por hoje. Fazer a festa, a qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar. Ele, meu amigo Júnior, Juninho do Rubi também da área. Ele Júnior alucinado do Rubi.

Show. Nosso amigo Anderson também, Anderson Motora. Ele é a Cígena também, o David, o Renan, o Lonzinho. E os moleque do Bendola, valeu! Gente, uma hora de marcante pra ficar registrado esse CD aqui no Búfalo. Joãozinho. Pulsar mais forte o meu coração. Ou me esquecer que você em minha vida um dia habitou. Quero ir pra ver um novo pôr do sol. Nosso amigo Caio Pop também. O TH da CB. Valeu, TH! Esquecer ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Não, não venha tentar me impedir. Eu vou seguir a nave do som. Batendo forte. Grande André também, a Tainara. Rafa também, o Diego aí do Qualho Pesadelo. Mirei equipe Barão Vermelho, Velha Guarda. Valeu. Um abraço, Zinho. Mais que lembrar tudo que eu sofri. Só o Rubi me faz esquecer. Ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. Fazendo esse povão dançar. Enlouquecer, eu vivo pro meu Rubi de lá. Fazendo o povo delirar. DJ Joãozinho, o primeiro e único do bairro do Guamá. Me rouba logo. Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais. Já já reúne o punk e o bagulho doida. Quero apenas uma atenção. Por favor, não brinque assim com o meu coração. Oh, não. Por favor, entenda que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim. Mas um dia isso acabará. Meu amor terá um fim. Te amar assim dói demais. Não me confundo com seus beijos. Se sinto doce e tu desejo. Te amar assim dói demais. Eu sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. De Lois Sermano, também dá por aqui. Fala, Jorginho. Sei que você me amou. Charles da Pedreira também, companhia da Fernanda. Ricardo Multimídia também, aqui do meu lado esquerdo. Valeu. Foi embora e me deixou. E a galera do Leão. Me deixou apaixonada. Família tá morando. Mike, já já vocês aí no 12. Nem o sol, nem o mar vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe. Meu amigo Renan também do Grilo Mix. Por aqui, um abraço, garoto. Troco o teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar. Com o som que bate forte no estado do Pará. Espaçonave do som já vai decolar. Quem comanda é o Wesley e DJ Jumar. Show, a essência do Pará. Ai, ai, só podia ser esse fofinho. Nem o sol, nem o mar vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco o teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar. Com o som que bate forte no estado do Pará. Espaçonave do som já vai decolar. Quem comanda é o Wesley e DJ Jumar. DJ Joãozinho. Cadê o Nilcinho, teu irmão? Meu amigo Gil dos Arrepiados, também tá na área, abraço! Compartilhe! Sinto um amor por você e não sei como te explicar. Quero meu amor só você. Não pode excluir, vem me amar. Pois o rei vai tocar. É o rei que vai tocar. É o rei no meia de Renatinha Demi, fazendo você dançar. Que a coroa do som vai subir te encantar. Melhor som que esse não há. É o rei no meia. É o rei que vai tocar. É o rei no meia de Renatinha Demi, fazendo Joãozinho hoje aqui no Búfalo. Obrigado, Clay, pelo convite. E o Unipunk vai preparando já já vocês. Vamos lá. Bora, Charlie. Querente Juninho também de Curuçá, dá por aqui um abração. Aí da carroça, né, pai? Meu. DJ João. Chega pra curtir, chega pra dançar. O menino Rubinho na Avenida do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar. O menino Rubinho na Avenida do Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o menino Rubinho, o som que te conquistou. O melhor som automotivo do Pará. Toca no seu coração, fazendo e a XK. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o menino Rubinho, o som que te conquistou. O melhor som automotivo do Pará. XK, meu irmão, tô junto. Vou ter só do Rubi pra vocês, tá bom? O Búfalo do Marajó. Sideral, um abraço aí, Joãozinho, pra você, Marquinhos. Obrigado, Fábio. DJ Fábio aí. Valeu, Rione, foi também, Cassiano, valeu toda a rapaziada aí do mundo. Tocar mais duas aí, passar a bola aí pros meus DJs oficiais. Valeu, Caribe Show! Faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Frangina, na carroça da saudade, aqui na retaguarda, sobe corão. Sempre os caciques, Léo e David. De Santa Isabel. Amigo Maquilari, também o Castanhão, Igreja Lá, Joãozinho. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. A moçada vai dançar e o portal vai já subir. E é o som. Vai que a Miralense tá só te mirando. Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar. Sacudido de montão, agitando. Tá esperando o Mauro. As sete mulheres é agita a confusão. Frangina, rapaziada da carroça da saudade também da Muradita na área. Essas mulheres ali, Franginha. As gatas do pedaço. Carroça é festa ali, aqui na frente. Mulheres, deixa a frente aqui entrar, com o boizão. Fica mando pro que o bicho vai pegar. Diane Pena, Geisa, Camila Malandrona, Diane Deisa. Diane Pena, Geisa, Camila Malandrona, Diane Deisa. A maior qualidade de ser ao vivo no estado. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.